Fecheiro 9, página 55. O Biti exibe ainda a palidez de alguém em convalescença, mas por trás daqueles óculos tortos, os seus olhos ardem de entusiasmo. Não são magníficos? Há anos que o 13 anda a estudar a sua aerodinâmica. Voos para a frente e para trás, velocidades até aos 100 km por hora. Quem me dera poder construir-te asas como aquelas, Katniss. Duvido que conseguisse manobrá-las, Biti, riu-me. Num instante aqui, noutro já desapareceu. Conseguias abater um colibri com uma seta? Pergunta ele. Nunca tentei, não tenho muita carne, respondo. Não, e tu não matarias por desporto, anui-o, Biti. Mas aposto que seriam difíceis de abater. Talvez fosse possível apanhá-los numa armadilha, avento ao Gale. O rosto dele assume aquela expressão distante que mostra sempre que ele tenta resolver alguma coisa. Pegávamos numa rede com uma malha muito fina, cercávamos uma área e deixávamos uma abertura com 0,5 metro quadrado. Colocávamos lá dentro flores com néctar para os atrair. Enquanto eles se alimentam, fechávamos a abertura e eles fugiam do ruído, voavam para o lado oposto da rede. Isso funcionaria? Pergunta o Biti. Não sei, é só uma ideia, responde o Gale. Talvez eles fossem mais rápidos, arranjando uma maneira de escapar. Talvez, mas levaste em conta os seus instintos naturais para fugir do perigo. Pensaste como as tuas presas. É aí que encontras as suas vulnerabilidades, assevera o Biti. Lembro-me de uma coisa acerca da qual não gosto de pensar. Quando estava a preparar-me para o quarteirão, vi uma fita dos jogos em que o Biti, que era ainda um rapaz, ligou dois fios que eletrocutaram um grupo de miúdos que o perseguiam. Os corpos em convulsão, as expressões grotescas. O Biti, nos momentos que antecederam a sua vitória naqueles jogos da fome de outrora, assistiu à morte dos outros. A culpa não foi dele, agiu apenas em legítima defesa. Todos nós agimos apenas em legítima defesa. Subitamente quero sair da sala dos colibris antes que alguém comece a armar uma armadilha. Biti, o Plutarque disse que tinha uma coisa para mim? É verdade, tenho. O teu novo arco. Ele prima um comando manual no braço da cadeira e sai da sala. Enquanto seguimos pelos caminhos sinuosos da defesa especial, ele explica-nos a razão da cadeira. Já consigo andar um pouco agora, só que canso-me muito depressa. É mais fácil deslocar-me desta maneira. Como está o Finnick? Ele está com problemas de concentração, respondo. Não quero dizer que ele teve um esgotamento mental. Problemas de concentração, hein? O Biti faz um sorriso triste. Se soubessem o que o Finnick sofreu nos últimos anos, saberiam como é espantoso que ele ainda esteja connosco. Mas diz-lhe que tenho andado a trabalhar num novo tridente para ele, está bem? Algo para o distrair um pouco. A distração parece-me a última coisa do que o Finnick precisa, mas prometo dar-lhe o recado. 4 soldados guardam a entrada para a sala do armamento especial. A verificação dos horários impressos nos nossos antebraços é apenas uma etapa preliminar. Somos também sujeitos a exames de impressões digitais, da retina e do ADN. E temos de passar por detetores de metais especiais. O Biti tem de deixar a sua cadeira de rodas do lado de fora, embora lhe forneçam outra assim que passamos pela segurança. Acho tudo aquilo bizarro, porque não consigo imaginar que alguém, criado no Distrito 13, pudesse constituir uma ameaça que o governo tivesse de acautelar. Será que estas precauções foram tomadas por causa do recente influxo de imigrantes? À entrada do arsenal, deparamos-nos com outra ronda de exames de identificação. Como se o meu ADN pudesse ter mudado no tempo que levei a percorrer os 20 metros do corredor. E somos finalmente autorizados a entrar no depósito de armas. Tenho de admitir que o arsenal me deixa de boca aberta. Filas intermináveis de armas de fogo, lançadores, explosivos, veículos blindados. A divisão aérea fica à parte, claro, informa-nos o Biti. Claro, respondo, como se isso fosse evidente por si mesmo. Não sei onde um simples arco pode caber no meio de todo este equipamento de alta tecnologia. Mas depois deparamo-nos com uma parede de mortíferas armas de tiro com arco. Já brinquei com muitas das armas do Capitólio nos treinos, mas nenhuma concebida para o combate militar. Concentro-me num arco de aspecto letal, tão carregado de minas e engenhocas que tenho a certeza de que nem conseguiria levantá-lo, quanto mais usá-lo. Gale, talvez queiras experimentar alguns destes? Sugere o Beatty. Sério? Pergunta ao Gale. Mais tarde receberás uma espingarda para o combate, claro, mas se apareceres na equipa da Katniss, nos Propós, uma arma destas será um pouco mais vistosa. Achei que talvez gostasses de escolher uma que te agradasse, esclarece o Beatty. Sim, gostava. As mãos do Gale envolvem precisamente o arco que me chamou a atenção um momento antes. Levanta-o para o apoiar no ombro e apontam em volta da sala, espreitando pela mira. Isso não parece muito justo para os veados, comento. Mas não a usarias para matar veados, pois não? Responde ele. Volte já, anuncia o Beatty. Ele digita um código num painel e abre-se uma pequena porta. Observo até ele desaparecer e a porta se fechar. Então, seria fácil para ti usar isso contra pessoas? Pergunto. Não disse isso. O Gale baixa o arco. Mas se tivesse tido uma arma que pudesse ter evitado o que vi acontecer no 12, se tivesse tido uma arma que pudesse ter evitado que fosses para a arena, tê-la-ia usado. Eu também, confesso. Mas não sei o que lhe dizer sobre as consequências de matar uma pessoa, sobre o facto de elas nunca nos deixarem. O Beatty volta a entrar com um estojo preto, alto e retangular, equilibrado desajeitadamente entre o apoio para os pés e o ombro. Ele para e inclina-o para mim. Para ti. Coloco o estojo no chão e abro os trincos num dos lados. A tampa levanta-se sobre dobradiças silenciosas. Dentro do estojo, sobre uma cama de veludo castanho amarrotado, jaz um formidável arco preto. Oh! Murmuro espantada. Levanto com cuidado para admirar o seu equilíbrio delicado, o seu desenho elegante e a curva dos braços, que de certa forma lembram as asas abertas de um pássaro em pleno voo. Há outra coisa. Tenho de ficar muito quieta para ter a certeza de que não estou a imaginá-lo. Não, o arco vibra nas minhas mãos. Encosto à face e sinto a ligeira vibração atravessar-me os ossos da cara. — Que está a fazer? — pergunto. — A cumprimentar-te, responde o Beatty com um sorriso largo. — Ouviu a tua voz? — Reconhece a minha voz? — pergunto. — Só a tua voz, explica o Beatty. Eles queriam que eu concebesse um arco baseado exclusivamente em aparências, como parte do teu fato, percebes? Mas pensei, que desperdício. Quero dizer, e se alguma vez precisares mesmo dele? Como mais do que um acessório de moda? Então, resolvi dar um aspecto simples, à parte exterior simples, e deixar o interior à minha imaginação. Mas explica-se melhor na prática. Querem experimentá-los? Queremos. Uma carreira de tiro ao alvo já foi preparada para nós. As flechas que o Beatty desenhou não são menos formidáveis do que o arco. Consigo atirar com precisão a mais de 100 metros. A variedade de flechas, aguçadas, incendiárias, explosivas, transforma o arco numa arma polivalente. Cada tipo tem uma distintiva haste colorida. Tenho a opção de comando de voz a qualquer altura, mas não sei porque eu usaria. Para desativar os atributos especiais do arco, só preciso de lhe dizer boa noite. Então adormece, até que o ruído da minha voz volte a acordá-lo. Estou bem disposta quando volto para a equipa de preparação. Depois de deixar o Beatty e o Gale, sento-me pacientemente durante o resto das pinturas e da maquilhagem. E depois visto o meu fato, que agora inclui uma ligadura ensanguentada sobre a cicatriz no meu braço. para indicar que estive a combater recentemente. A vénia prende-me o alfinete do mimo gaio sobre o coração. Pego no meu arco e na aljava de flechas normais que o Biti me fez, sabendo que eles nunca me deixariam andar por aí com as flechas carregadas. Depois saímos para o estúdio de som, onde pareço esperar horas, enquanto eles retocam a maquilhagem e ajustam os níveis de luz e fumo. Por fim, as ordens que chegam através do intercomunicador das pessoas invisíveis na misteriosa cabine de vidro começam a diminuir. A Fúlvia e o Plutarque passam mais tempo a examinar-me e menos tempo a ajustar-me. Finalmente, há silêncio no estúdio. Durante uns bons 5 minutos, sou simplesmente observada. Depois, o Plutarque anuncia: "Acho que já está." Sou chamada para um monitor. Eles mostram-me os últimos minutos de gravação e observo a mulher no ecrã. O seu corpo parece maior, mais imponente do que o meu. O rosto manchado, mas sensual. As sobrancelhas pretas e desenhadas num ângulo provocador. Fios de fumo, indicando que ela ou acabou de ser extinta ou está prestes a irromper em chamas, e levam-se da sua roupa. Não sei quem é aquela pessoa. O Finnick, que andou a passear pelo estúdio durante as últimas horas, surge atrás de mim e diz com um assomo do seu velho humor: "Eles ou vão querer matar-te, beijar-te ou ser igual a ti." Toda a gente está muito animada, muito satisfeita com o seu trabalho. Está quase na hora de fazer uma pausa para o jantar, mas eles insistem em que continuemos. Amanhã podem concentrar-se nos discursos e entrevistas e filmar-me em falsas batalhas dos rebeldes. Hoje querem apenas um slogan, apenas uma frase que possam incluir num pequeno propo para mostrar à Kwan. Povo de Panem, nós lutamos, ousamos, matamos a nossa sede de justiça. É essa a frase. Percebo pela maneira como a apresentam que passaram meses, talvez anos, a concebê-la e que se sentem muito orgulhosos dela. Na minha opinião, porém, é um exagero e cerimoniosa. Não consigo imaginar ninguém a proferi-la na vida real, a não ser que estivessem a empregar um sotaque do Capitólio e a zombar dele. Como quando eu e o Gale costumávamos imitar a Effie Trinket e dizer: "E que a sorte esteja sempre convosco." Mas a Fúlvia está mesmo à minha frente, descrevendo uma batalha na qual acabei de participar. E como os meus camaradas de armas se encontram todos mortos à minha volta, e como para animar os vivos, eu tenho de me voltar para a câmara e gritar a frase. Sou rapidamente reconduzida ao meu lugar e a máquina de fumo começa a funcionar. Alguém pede silêncio. As câmaras começam a gravar e eu ouço ação. Então levanto o arco por cima da cabeça e grito com toda a ira que consigo reunir: "Povo de Panem, nós lutamos, ousamos, matamos a nossa sede de justiça." Segue-se um silêncio absoluto no estúdio. Prolonga-se e prolonga-se. Por fim, o intercomunicador começa a crepitar e o riso mordaz do Haymitch enche o estúdio. Ele contém-se apenas o tempo suficiente para dizer: "E é assim, meus amigos, que morre uma revolução."